artista de vanguarda na guarda. Sou artista de vanguarda na guarda. Na guarda. Na guarda. Faço arte com couve lombarda na guarda. Eu faço arte com couve lombarda na guarda. Na guarda. Na guarda. Comi o pito à Eduarda na guarda. Comi o pito à Eduarda na guarda. Na guarda. Na guarda. Depois fui-lhe à retaguarda na guarda. Depois fui-lhe à retaguarda na guarda. Na guarda. Na guarda. Minha sarda na guarda. Ela engoliu a minha sarda na guarda. Na guarda. Na guarda. Ela lambeu-me bem a bombarda na guarda. Ela lambeu-me bem a bombarda na guarda. Na guarda. Depois lambeu também a Irmengarda na guarda. Depois lambeu a Irmengarda na guarda. Na guarda. Enfim, no fim de tudo isso, ela limpou-me bem a espingarda na guarda. Ela lavou-me bem a espingarda na guarda. Na guarda. Na guarda.